Divulgue conosco. 77981235083. WhatsApp. Gil Fran gosta. Meu Pela Porco. Meu Manguinho. Calma que é sensual. É sensual mesmo, viagem. Novinha, eu fico louquinho. O que você faz com esse corpinho? Eu fico louco. Eu fico maluco quando faz assim. Empina pra mim. Joga pra mim. Empina pra mim. Joga pra mim. Vai, vai, vai, vai. Empina pra mim. Rebolando assim. Empina pra mim. Rebolando assim. Empina pra mim. Rebolando assim. Empina pra mim. Rebolando assim. Empina pra mim. Rebolando assim. Empina pra mim. Rebolando assim. Empina pra mim. Rebolando assim. Baixinho, baixinho. Empina pra mim. Joga pra mim. Empina pra mim. Rebola. Empina pra mim. Joga pra mim. Ai, delícia. Empina pra mim. Rebola assim. Empina pra mim. Rebola assim. Empina pra mim. Rebola assim. Empina pra mim. Rebola. Que isso, delícia. Empina. Rebolando assim, empina pra mim. Eita, gostosa do caralho, empina pra mim. Viola da cabeça, ó. Novinha, eu fico louquinho. O que você faz com esse corpinho? Eu fico louco. Eu fico maluco quando faz assim. Empina pra mim. Joga pra mim. Empina pra que isso? Que isso? Que isso? Ai, que delícia! Empina pra mim. Rebolando assim. Empina pra mim. Empina pra mim. Rebolando assim. Empina pra mim. Rebolando assim. Empina. Jauá gosta! Jauá! Empina pra mim, rebolando assim. Viaja, ó. Empina pra mim, rebola. Eita. Empina pra mim, rebola. Que isso? É novinha, é assim. Ai. Empina pra mim, rebolando assim. Empina pra mim. Ai, ai, ai. Empina pra mim. Rebola assim. Empina pra mim. Rebola assim. Empina pra com madeira gosta. Final de linha de com madeira. Empina pra mim. Minha baixinha do São Gonçalo. Empina pra mim. A galera de plataforma. Tchuca, é sensual mesmo, pô. O negócio tá tocando. Empina pra mim. Assim. Entendeu, Tchuca? Empina pra mim. Assim. Rebolando assim. Empina pra mim. Assim. André Cedeiros, o moral de Ibicoara. Empina pra mim. Quase, quase, mas nós é nós, pô. Nós é nós. Empina pra mim. Rebolando assim. Empina. Vai, vai. Swinga minha banda. 9325 6666 HMG. Jota Produções. Terrível. The Music Brasil.